Vocês sabem o que é o amor? Vocês amam? Vocês amam o seu próximo? Vocês respeitam o seu próximo? Vocês estão dispostos a estar sempre do lado de alguém? Para ajudar, mesmo sem conhecer. Se vocês amam, vocês respeitam. Se vocês amam, vocês não humilham, vocês não escarnecem, vocês não julgam. Lembrem-se que, se você está sendo escarnecido, se você está sendo humilhado, se você está sendo julgado, vocês estão falando mal de você. Tudo isso serve, você deve enxergar isso como uma oportunidade que Deus está te dando para você treinar a paciência, a tolerância e a compreensão. Por que treinar a paciência, a tolerância e a compreensão? A paciência com o seu irmão que te humilha. A paciência, a tolerância e a compreensão com o seu irmão que escarnece de você, que te julga. Porque aquele que faz isso contra você é doente, é um doente do espírito. Esse que escarnece, humilha você e te julga, ele merece o seu amor, ele merece o seu perdão. Porque ele está adquirindo débitos e responderá por todo o mal que ele faz através das humilhações que ele faz para com você. Você também deve agradecê-lo, porque ele está sendo responsável pela sua evolução espiritual, porque você está treinando a paciência perante o que ele faz contra você. Você também está treinando o amor para com o seu inimigo. Sim, se ele te humilha, se ele escarnece de você, se ele te julga, ele está escolhendo ser o seu inimigo. Você não é inimigo de ninguém. Ele está escolhendo ser o seu inimigo, mas você não é inimigo dele. Então, treine o amor ao seu inimigo, que você não considera inimigo, mas ele escolheu ser o seu inimigo. Faça isso. Faça o bem. Trabalhe o seu interior para melhor. Siga os ensinamentos da luz que você adquirirá. A alegria no plano divino, no plano espiritual, depois da morte, do desencarne. Se você só fez o bem a vida inteira e você de repente contrai uma doença forte que vai definhando o seu corpo durante muito tempo, ou um curto período de tempo, uma doença que te faz sofrer muito, e em determinado momento você desencarna proveniente desta doença, não encare esta doença como um castigo. Procure entender que esta doença, em muitos casos, ela serve para purificar o teu espírito. Agradeça que essa doença está servindo para a purificação do seu espírito imortal. Quando você chegar no plano espiritual, você vai se sentir muito feliz, porque você chegará com o seu espírito purificado, leve, limpo, um fardo pesado terá saído das suas costas. E você perceberá que aqui no plano físico não existe felicidade. Que a felicidade que as pessoas dizem que existe e que estão felizes, quando elas falam que a felicidade é isso, aquilo ou aquilo outro, você vai perceber no plano espiritual que todas essas pessoas estavam equivocadas. A única felicidade que existe aqui na Terra é amar, porque o amar aqui te trará felicidade no plano espiritual. Você terá alegrias no plano espiritual inenarráveis, alegrias às quais a palavra, o vocabulário humano não tem palavras para descrever. Os espíritos que estão numa boa condição no plano espiritual têm muita dificuldade para trazer, para descrever a alegria que eles tiveram e ainda têm no plano espiritual depois da jornada do seu espírito no carro físico. Portanto, tente apenas imaginar que é uma alegria muito grande com relação ao que você vivenciará, com o que você sentirá, com o que você verá. Um lugar onde não tem pessoas más, um lugar onde todos se amam e se respeitam, um lugar onde todos vivenciam a fraternidade, um lugar onde não existem escarnecedores, onde não existem pessoas que humilham, pessoas que julgam, pessoas que fazem mal. Pensem nisso, porque esses lugares existem e eles estão, todos esses lugares estão de portas abertas para receber todos vocês. Tem espaço para todos. O universo é infinito. E essas dimensões são verdadeiros mundos muito grandes, onde cabem muitos espíritos. E vocês podem ficar lá por muito tempo. E quando reencarnarem, reencarnarão numa outra condição. Trabalhem agora e agradeçam por tudo que vocês passam, para que vocês possam ter felicidade na vida futura. A vida futura é aquela que você vai estar após o desencarne no plano espiritual e também a felicidade que você adquirirá na próxima vida, na próxima encarnação, porque existem encarnações de pura alegria e felicidade se você for merecedor. E essas encarnações estão próximas. Daqui a pouco tempo, será muito bom encarnar aqui na Terra. Será uma grande alegria, uma grande felicidade estar encarnado aqui na Terra. Portanto, não vejam o momento qual vocês estão vivendo como algo ruim, algo difícil, algo tenebroso, algo como se fosse um castigo, uma penitência. Vejam essa situação difícil como algo que vai servir para o seu crescimento e a sua evolução espiritual, pois muitos de vocês pediram para vivenciar tudo o que vocês estão vivenciando nesse momento na Terra e especialmente aqui no Brasil, visto que esses vídeos são vistos, em sua grande maioria, por brasileiros. Caminhem tranquilos, caminhe em paz, compreendendo que o plano divino para o teu espírito é para a sua felicidade. Aquilo que parece estar ruim, difícil, não enxergue dessa forma. É para o seu crescimento, é para a sua evolução, é para a sua alegria no futuro. Então, de agora em diante, você caminhará com alegria. Você caminhará enxergando tudo o que acontece contigo de uma outra forma. De uma forma otimista, com esperança e a certeza de um futuro feliz. Haja dessa forma e quando você desencarnar e entrar no momento de perturbação, esse momento de perturbação ocorrerá como um sono profundo, o qual você acordará sereno, tranquilo e rodeado de amigos, de irmãos que te amam muito e que te receberão com muita alegria e felicidade. Você não sofrerá. Esse momento de perturbação durará poucas horas ou até mesmo poucos minutos, mas que você não vai nem sentir. Quando você acordar, já estará tudo pronto para a sua recepção, para a nova vida. E a nova vida é a verdadeira vida. Você estará em espírito, leve, sem fardos, sem doenças, sem dor. Você se sentirá muito mais vivo do que agora. Você tocará no seu corpo espiritual, você ficará maravilhado como uma criança e todos ao seu redor vão rir, vão achar engraçado do recém-chegado, deslumbrado com tudo que ele está sentindo e com tudo que ele está vendo com muito mais profundidade, perceberá que quando estava encarnado estava cego, porque lá sua visão estará muito mais aguçada. Você enxergará muito mais profundo as coisas e você estará muito mais vivo e feliz e voará pelo universo, livre, desprendido do escafandro físico pesado e feliz, ouvindo música celestial, a verdadeira música, música de verdade. Música que toca o mais profundo da sua alma e te traz a verdadeira alegria e o choro de felicidade. Pensem nisso, reflitam e ajam de outra forma aqueles que estão reclamando e até mesmo aqueles que estão com raiva. Quando você enxergar essas dificuldades que você passa de uma forma positiva, você já adquirirá a felicidade aqui, mesmo com todas as lutas. Você estará se preparando para a verdadeira felicidade. Pensem nisso. Agradeço a Deus e a todos os mestres que estão aqui nessa casa por essa oportunidade. Eu sou o Exu Sete Encruzilhadas. Laroyejo.